Fecheiro 17, capítulo 5. Viagem na derrota. Antes de chegar a Barcelona, Ivan Kondratiev passou por uma série de transformações habituais. Primeiro foi Mr. Murray Barron, de Cincinnati, Connecticut, Estados Unidos da América. Fotógrafo da World Photo Press, em viagem entre Estocolmo e Paris, com escala em Londres. Apanhou um táxi para os Campos Elíseos, passeou-se durante alguns momentos com uma pequena mala castanha na mão entre a Rue Marbeuf e o Grand Palais. Viram-no deter-se diante do Clemenceau, disfarçado de velho soldado, que caminha sobre um bloco de pedra na esquina do Petit Palais. O bronze congelara o impulso daquele velho homem e era perfeito. É assim que caminhamos, quando já chegamos ao fim do caminho, quando não podemos mais. Por quanto mais tempo terá a tua teimosia salvado um mundo moribundo, meu velho? Não teria sido melhor se tivesses cravado na rocha a mina que o fará ir pelos ares? Estraguei-lhes a vida durante 50 anos, murmurou amargamente o velho de bronze. Kondratiev olhou-o com uma secreta simpatia. Divertido, leu numa placa de mármore branco, encastrada na rocha: Cogni, escultor. 2 horas depois, Mr. Murray Barron saiu de uma casa de aspecto clerical no bairro de Saint-Sulpice, sempre com a sua mala castanha. Mas agora era Mr. Valdemar Leitis, cidadão da Letónia, delegado em Espanha da Cruz Vermelha do seu país. De Toulouse, sobrevoando paisagens impregnadas de uma luminosidade feliz, os cumes fulvos dos Pirineus, Figueras, adormecida, as colinas da Catalunha douradas como uma pele bonita, um avião da Air France levou Mr. Valdemar Leitis até Barcelona. O representante do controlo internacional da não intervenção, um sueco meticuloso, deverá ter pensado que a Cruz Vermelha dos países bálticos desenvolvia uma atitude louvável na península. Mr. Leitis era o 5º ou 6º delegado enviado para observar os efeitos dos bombardeamentos nas cidades abertas. Ao ver que o representante olhava atentamente para o seu passaporte, Ivan Kondratiev limitou-se a pensar que o serviço de ligação devia estar a abusar daquele esquema. No aeródromo de Prat, um coronel rotundo, com óculos, cumprimentou Mr. Leitis com uma voz untuosa. Conduziu-o a um belo automóvel, cuja carroçaria exibia alguns elegantes arranhões de balas, e disse ao motorista: Vai, amigo! Ivan Kondratiev, mensageiro de uma poderosa revolução vitoriosa, pensou que acabara de entrar numa revolução bastante enferma. A situação? Razoável. Quero dizer, nada desesperada. Contamos bastante convosco. Um barco grego com pavilhão inglês afundou-se esta noite ao largo das Baleares. Munições, bombardeamentos, fogo de artilharia, algazarra habitual, não importa. Rumores de concentrações na região do Ebro. És todo. E no interior, os anarquistas, os trotskistas? Os anarquistas já se mostram razoáveis. Talvez estejam de saída. Desde que se mostrem razoáveis, disse baixinho Kondratiev. Os trotskistas estão quase todos presos. Muito bem, mas vocês demoraram-se, disse Kondratiev duramente, e algo nele se tornou tenso. Iluminada com uma sumptuosa doçura, pelo sol do fim de tarde, uma cidade abria-se diante dele, semelhante a tantas outras marcadas, com o mesmo carimbo, banalmente infernal. O reboco daquelas casas baixas, cor-de-rosa ou vermelhas, estava a escamar, as janelas de par em par com os vidros partidos. Um negro de fuligem manchava os tijolos aqui e ali. As montras das lojas estavam entaipadas. Umas 50 mulheres, pacientes e tagarelas, esperavam à porta de uma loja devastada. Kondratiev reconheceu-as, com a sua tez terrosa, os seus rostos cansados. Já as tinha visto antes, igualmente desgraçadas, igualmente pacientes e tagarelas, sob o sol e o vento, à porta das lojas de Petrogrado, de Kiev, de Odessa, de Irkutsk, de Vladivostok, de Leipzig, de Hamburgo, de Cantão, de Shansha, de Wuhan. Mulheres à espera de batatas, de pão amargo, de arroz, do último açúcar. Deviam ser tão necessárias à transformação social como aos discursos dos chefes, as execuções dissimuladas, as ordens absurdas. Despesas gerais. O automóvel era sacudido como na Ásia Central. Vilas deixavam-se ver entre os seus jardins. Entre a folhagem surgiu uma fachada branca, perfurada por grandes buracos, através dos quais se via o céu. Qual é a percentagem de habitações danificadas? Não sei. Não são tantas assim, respondeu desprendidamente o coronel rotundo. Parecia estar a mascar pastilha elástica, mas não. Era apenas um tique. No pátio de uma residência outrora luxuosa de Sarriá, Ivan Kondratiev distribuiu sorridentes apertos de mão. A fonte parecia rir-se baixinho para consigo. Colunas maciças suportavam arcos sob os quais a sombra fresca era azul. A água de um regato escoava-se por um canal de mármore. Uma traquear distante de máquinas de escrever misturava-se com aquele russegar discreto de seda que não interferia em nada com as explosões distantes. Barbeado, com um uniforme novo do exército republicano, Kondratiev tornara-se o general Rudin. Rudin? Perguntou um alto funcionário das relações exteriores. Mas não nos encontramos já? Talvez em Genebra? Na SDN? O russo sorriu muito ligeiramente. Nunca lá estive, senhor, mas talvez tenha encontrado uma personagem com este nome num romance de Turgenev. Isso mesmo, exclamou o alto funcionário. Sabe, Turgenev é praticamente um clássico neste país. Gosto de saber isso, respondeu educadamente Rudin, que começava a sentir-se pouco à vontade. Aqueles espanhóis chocaram-no. Eram simpáticos, infantis, cheios de ideias, de projetos, de críticas, de informações confidenciais, de suspeitas declaradas, de segredos espalhados aos quatro ventos, com belas vozes calorosas. E nenhum deles tinha lido Marx. Alguns mentiam descaradamente e diziam que sim, ignorando de tal modo o marxismo, que não percebiam que uma troca de três frases era o suficiente para revelar a sua mentira. Nenhum deles daria um agitador sofrível num centro industrial de segunda ordem, como Zaporizhia ou Shoei. Além disso, consideravam que o material soviético estava a chegar em muito pouca quantidade e que os caminhões eram de má qualidade. Segundo eles, a situação estava a tornar-se insustentável em toda a parte. Mas logo de seguida já propunham um plano de vitória. Alguns defendiam uma guerra europeia. Os anarquistas pretendiam renovar a disciplina, estabelecer uma ordem implacável, provocar a intervenção estrangeira. Os republicanos burgueses consideravam os anarquistas demasiado moderados e criticavam veladamente o espírito conservador dos comunistas. Os sindicalistas da CNT diziam que a UGT catalã, controlada pelos comunistas, contava pelo menos 100 mil contrarrevolucionários e fascizantes. Nota. CNT. Confederación Nacional del Trabajo. Confederação Espanhola de Sindicatos Autónomos de Ideologia Anarcossindicalista, fundada em Barcelona em 1910. Fim de nota. Os dirigentes da UGT barcelonesa declaravam-se prontos para romper com a UGT de Valência-Madrid. Viam intrigas anarquistas por todo lado. Os comunistas desprezavam todos os outros partidos, mas desfaziam-se em mesuras, como os da burguesia. Pareciam temer a organização fantasma dos amigos de Durruti, ainda que insistissem que ela não existia. Segundo eles, os trotskistas também não existiam, mas eram constantemente perseguidos e renasciam inexplicavelmente das cinzas espezinhadas das prisões clandestinas. Os Estados-Maiores regozijavam-se com a morte de um qualquer militante de Lérida, abatido pelas costas quando ia buscar sopa para os seus companheiros. Um capitão da divisão Karl Marx era felicitado pela sua firmeza, por ter encontrado um pretexto engenhoso para fuzilar um velho operário do Partido Obrero de Unificación Marxista, esse partido da peste. As contas nunca estariam acertadas. Seriam precisos anos para instaurar um processo incerto contra os generais que na URSS teriam sido fuzilados na hora, sem processo algum. Nunca haveria a certeza de conseguir encontrar um número suficiente de juízes compreensivos que, depois de examinar falsas provas fabricadas com uma negligência inacreditável, os mandassem para as valas de Montjuic na hora resplandecente em que os pássaros haviam de encher com o seu canto a manhã libertada. São os nossos próprios falsificadores que deveriam ter sido fuzilados, para começar, disse Rudin, zangado, ao estudar o dossiê. Será que estes idiotas não compreendem que um documento falso deve, no mínimo, assemelhar-se a um documento verdadeiro? Com disparates destes, só seremos capazes de convencer intelectuais que já receberam o seu pagamento. Os falsificadores que tínhamos a princípio já foram praticamente todos fuzilados, mas não serviu de nada, respondeu o búlgaro Yuvanov, com o tom extremamente discreto que lhe era tão característico. Com uma grande ironia, explicou que naquele país de sol escaldante, onde nada era exato, onde os factos escaldantes se deformavam consoante o critério da combustão, as falsificações nunca chegavam a tornar-se consistentes. Encontravam-se obstáculos imprevistos. Canalhas, acabados, tinham súbitas crises de consciência, semelhantes a dores de dentes. Bêbados sentimentalistas davam com a língua nos dentes. A desordem fazia com que os documentos autênticos surgissem das profundezas do caos. O magistrado encarregado da instrução fazia a asneira. O fiscal corado escondia a cara na presença de um velho amigo que lhe chamava Patife. E cúmulo dos cúmulos, chegara de Londres um delegado do Independent Labour Party, vestido com um fato cinzento, muito velho, magro, ossudo, feio como só os ingleses o podiam ser, que segurava o seu cachimbo entre maxilares dignos da idade da pedra e perguntava obstinada e automaticamente: como estamos quanto ao inquérito sobre o desaparecimento de André Onin? Os ministros, indescritíveis todos eles, pediram-lhe encarecidamente, na presença de 15 pessoas, que desmentisse os rumores caluniosos, ultrajantes para a República. E a sós deram-lhe palmadinhas nas costas. Foram estes estupores que o mataram. Mas o que é que podemos fazer? Não podemos lutar sem as armas russas, entende? Pensa que nós próprios estamos seguros? Nenhum daqueles homens de Estado, incluindo os do PC, seria digno de um cargo modesto nos serviços secretos. Falavam demais. Sob um pseudónimo transparente, um ministro comunista denunciara na imprensa um colega socialista, acusando-o de se ter vendido aos banqueiros da City. O velho socialista comentara no café aquela prosa baixa. O seu enorme triplo queixo, as suas gordas bochechas, até as suas pálpebras cinzentas tinham tremido. Vendido eu? E são estes aldrabões desonestos que o dizem, eles próprios, a soldo de Moscovo e pagos com ouro espanhol. E era verdade. O búlgaro Yuvanov concluiu o seu relatório: todos uns incapazes. Todavia as massas são magníficas. Suspirou. Mas dão tantos problemas. Os ombros quadrados de Yuvanov eram encimados por uma cara bonitinha, mas perigosamente séria. Cabelos negros, ondulados com brilhantina, sobre um crânio espesso. Olhar manhoso de domador de leões. Bigode cuidadosamente aparado, até à borda do beiço superior, cujo contorno ficava assim realçado por um traço negro. Kondratiev sentia por ele uma antipatia inexplicável, que se tornou ainda mais definida quando examinaram em conjunto a lista de pessoas a receber. O búlgaro assinalava com um discreto encolher de ombros o seu desagrado por algumas, e as três que ele queria simplesmente rejeitar revelaram-se as mais interessantes. Pelo menos foi delas que Kondratiev recebeu mais informação. Passou vários dias fechado nos seus dois quartos brancos, escassamente mobilados, apenas saindo para fumar enquanto se passeava pelo pátio, sobretudo à noite, sob as estrelas. As datilógrafas, relegadas para o anexo, continuavam a matraquear ao longe nas suas Remingtons. Nenhum som vindo da cidade. Os morcegos voltejavam silenciosamente no ar. Cansado dos relatórios sobre os abastecimentos, as frentes, as divisões, os esquadrões aéreos, as conspirações, o pessoal do CIME, nota, Serviço de Informação Militar, designação dos serviços secretos da Segunda República Espanhola entre agosto de 1937 e o final da Guerra Civil Espanhola, fim de nota. A censura, a marinha, o secretariado da presidência, o clero, as despesas do partido, os casos pessoais, a CNT, as manobras dos agentes ingleses, etc. Kondratiev apercebeu-se das estrelas que sempre quisera estudar, mas cujos nomes nem sequer conhecia, porque durante os únicos períodos de estudo e de meditação da sua vida, em diversas prisões, não tivera acesso a um tratado de astronomia, nem a um passeio noturno. Mas, na realidade, as inúmeras estrelas não têm nome, não têm número. Apenas têm esta débil luz misteriosa. Misteriosa devido à ignorância humana. Hei de morrer sem saber mais sobre elas. É assim o homem deste tempo, separado de si mesmo, dilacerado, como dizia Marx, até mesmo revolucionário profissional, no qual a consciência do desenvolvimento histórico atinge a sua lucidez mais prática. Separado das estrelas? Separado de si mesmo? Kondratiev não quis aprofundar aquela bizarra fórmula que lhe surgia no espírito, interferindo com preocupações mais úteis. Assim que nos distraímos um pouco, começamos a divagar. A velha educação literária volta à superfície. É fácil tornarmo-nos sentimentais, mesmo depois dos 50 anos. Voltou para dentro, regressou à guia de remessa da artilharia, à lista anotada de nomeações para o Serviço de Informação Militar de Madrid, às fotografias da correspondência pessoal de Don Manuel Azaña, Presidente da República, à análise das conversas telefónicas de Dom Indalécio Prieto, ministro da Guerra e da Marinha, personagem bastante embaraçosa. À luz das velas, durante uma falha elétrica, devido a um bombardeamento noturno do Porto, recebeu a primeira das visitas que Yuvanov teria preferido dispensar. Um tenente-coronel socialista, advogado antes da Guerra Civil, de origens burguesas, rapaz alto e magro, de cara amarela, cujo sorriso a enchia de feias rugas. O seu discurso era inteligente, pejado de críticas precisas. Trago-lhe um relatório pormenorizado, caro camarada. No calor da conversa, chegaria mesmo a chamar-lhe perfidamente caro amigo. Na Sierra, nunca tivemos mais do que 12 cartuchos por homem. A frente de Aragão não foi defendida, mas teria sido possível torná-la impenetrável em 15 dias. Enviei 27 cartas a este respeito, 6 delas aos seus compatriotas. A aviação é completamente insuficiente. Resumindo, estamos prestes a perder a guerra. Não tenha ilusões, caro amigo. O que quer dizer com isso? Perguntou Kondratiev, arrepiado, com aquelas palavras diretas. O que acabei de dizer, caro camarada? Que se não nos dão meios para combatermos, têm de nos permitir uma negociação. Se negociarmos agora, entre espanhóis, ainda poderemos evitar um desastre total. O que me parece não ser do vosso interesse, penso eu, caro amigo. Tratava-se de uma insolência tão brutal que Kondratiev, sentindo a ira acender-se dentro de si, respondeu com uma voz irreconhecível. Cabe ao seu governo negociar ou continuar a lutar. Considero o seu tom inconveniente, camarada. O socialista levantou-se, acertou a sua gravata cá aqui e sorriu. Um sorriso amarelo que lhe revelou as gengivas. Nesse caso, as minhas desculpas, caro camarada. Talvez tudo isto não passe de uma farsa que escapa ao meu entendimento, mas que tem um custo elevado para o meu pobre povo. Seja como for, o que lhe disse foi a mais pura das verdades, meu general. Adeus. Estendeu-lhe uma longa mão simiesca, flexível e seca. Bateu os tacões à alemã, inclinou-se, saiu. Derrotistas, pensou Kondratiev iradamente. Mau elemento. E o Ivanov tinha razão. A primeira visita da manhã seguinte foi um sindicalista crespo com um grande nariz e olhos tão depressa ameaçadores como cintilantes. Respondeu com uma expressão concentrada às perguntas que Kondratiev lhe fez. Parecia estar à espera de alguma coisa, com as mãos grossas uma sobre a outra. No final, uma vez que se registava uma pausa incómoda, Kondratiev começou a levantar-se, indicando assim que o encontro terminara. O rosto do sindicalista animou-se subitamente naquele instante. As suas mãos estenderam-se com ardor e o homem começou a falar muito depressa, acaloradamente, num francês sincopado, como se quisesse convencer Kondratiev de algo muito importante. Eu, camarada, eu amo a vida. Nós, os anarquistas, nós somos o partido dos homens que amam a vida, a liberdade da vida, a harmonia, a vida livre. Não sou marxista, mas sim anti-Estado, antipolítico. Discordo de si a respeito de tudo, do fundo da minha alma. Acredita, então, na existência de uma alma anarquista? Perguntou-lhe Kondratiev, divertido. Não, quero lá saber. Mas não me importo de morrer, como tantos outros, se for pela revolução. Mesmo que para tal seja primeiro necessário ganhar a guerra, como vocês dizem, e só então fazer a revolução. O que me parece um grave erro, porque para lutar as pessoas precisam de razões para o fazer.